Pan 3398, desce para 3000 pés, Senegal no 0 no 4, redução para 2109, segue como número 2 na aproximação. Entendeu? 3000 no 0 no 4, 2109, Pan 3398. O Azul 4235, está autorizado para seguir o táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 04, ficando atento ao sinalizador. Alfa Kilo. Bate 3, posição 4, atenta a sinalizadora do 4, 2, 3, 5. Confirmando para o total 9907. Afirmativo, redução para 2209. Ok, para 229. Solo, gol 1287, estacionamento 0. O gol 9287 está autorizado para o estacionamento, estamos pronto, táxi. Autorizado para o estacionamento, vai chamar para o táxi, 9287. Que é acionamento na posição 02, com transporte de órgãos, o gol 604. Gol no 604, vai ter que aguardar o pushback acionamento. Vai aguardar no pushback 604. Chanel 6313, está pronto para o táxi da porta 154 com 3 horas e 50, galeão. Via Pátio 1, Taxi Índia, ponto para o número 0, chama a torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no 4. Senegal no 0 no 4, redução para 1909. Positivo para 3.000 pés, iniciando a redução 900. Pode estar autorizado para o feedback extremamente, chamando pronto táxi. Vai combinar com o pessoal de pátio 1604 a chamar pronto táxi. Gol 9287 será preferido no táxi devido ao Boeing da companhia na posição 02 com o transporte de órgãos vitais. 9287. Tratado 907, vetor radar para sequenciamento, curva à direita para 230, limite magnética 110 de Sintra. Direita 230. Uno 076, rebusa 2109, desce para 3.000 pés, que é legal no 04. 3.210, do ano 076. Fui alerta, Rio 5972. 5972, Torre 1, 895. 895. Total 9907, rebusa 1709, autorizado 2.000 pés. Iniciamos o 1709, pois não peço. Oi, boa noite, Oxanea 63, zona 3, ponte espera da 1-0, observando o tráfego na final, está pronto. Boa noite, Oxanea 63, 1-3. Aguarde no ponto espera, para ingresso e decolagem. Bola 3 aguardar. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5972, baixar travado. Boa, Rio 5972, tráfego avistado, pouso autorizado na 1-0, 120 graus com 10 nós, é o vento. Rio 6313 visual com o Boeing da Rio na curtida 10. Afirmativo, visual contra o 6313. Após o pouso do mesmo, a linha mantém a 10. Ok. Aguarda a passagem, após a linha mantém na 1-0 ou 6313. Total 9907 para o localizador, curva esquerda para 160, reforço estabilizado. Esquerda 160, reforço estabilizado, o total 9907. Salvador 4298 Azul, ponto para fuxo de estacionamento no portão 8. Impressão na chame táxi Azul 4298. Livre fuxo de estacionamento já para o táxi, por dois a ver. É para o táxi Gol 604, com 167 a bordo, 3:25 alterna São Luís. 972 no solo, altitude 3, livre direita e chame solo em 1219. Táxi está autorizado via Inter, ponto esperando 0, ajustado 614, vai chamar 895, obrigado. Ok, copiado, Gol 604. Para o táxi Gol 9227, com 83 a bordo, 3 horas e 35, contando da linha. Sente, Gol 9287, indiano, ponto espera, chame 2195, ajuste 10, 14. 3295, Gol 927. Rio 5972, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 08. A 303 copiou a torre, dividendo a torre? A 303 já iniciou. Gente, obrigado. Pode ser. Sorriso Salvador, boa noite, TAM 3398, final ILS X-Ray, baixo travado. TAM 3398, boa noite, o ajuste na 094, continua a aproximação, aguardando pista livre, temos um Airbus da Avianca, iniciando rolagem para decolagem, da 10, TAM 3398. Ok, ciente na sua escuta, TAM 3398. Torre 1-8-9-5. 18-9-5, obrigado. Q5-5-9-5, no ideal de da esquerda. Q5-5-5, vai pro Odd Pelô, deixa para 2.000 pés, que é legal no 0-4. Odd Pelô, 2.000 pés, no 0-4, ciente. Como número 1. Ok, segue o Airbus total, 9-9-0-7, na próxima. Então, 3398, vento 120 graus, 109, livre pouso 90. Livre pouso, pista no 0, centro 3398. Oceané 6313, decolado ao 56, sumi controle em 1-119-8. É, 3138, obrigado. Para o táxi azul 4298, alternamos Salvador, 3 horas e 25 de autonomia e 84 POB. Pátio Índia, no Boa Espera, chame torno 1-8-9-5, ajuste chama 0-1-4. 1-0-4 ajustado, e a Pátio Índia, Boa Espera da 1-0, torno 1-8-9-5, obrigado. Solo 5972? E o 5972, solo. E o táxi para a próxima 8, não tem ninguém aqui, confirma que a gente vai posição 8 mesmo. Afirmo, segunda infraero, a posição aqui na strip Rio 5972-08, pátio 3. Ah, ok, então, obrigado. Na 6313, contato radar, voo 360, direto Leda. Obrigado, 360, Leda. O 076, complete redução para aproximação, reporte estabilizado. Chamarei. E o 5972, mantenha a posição, por gentileza. Ok, mantenha a posição. Q3398 no solo, alto 8, livre direito, chame solo em 1-2-1-9. Livre 1-2-1-9, tá 3398, boa. Boa noite. Solo Salvador, trip 5-2-1-6 para o pushback acionado. Trip 5-2-1-6, aguarde. 5-2-1-6, tá mantendo posição. 0 graus, 909, livre pouso, 1-0-7-3. Possível livre pouso, trem baixado local, total 9907. Sway Kilo. Taco 7 Kilo, tá 3398. O Rio 5972 é o solo? Do mesmo, a linha mantém e decola assim que é autorizado? A linha mantém e decola de imediato, após autorizado, 604. Gente, obrigado. Salvador, 4298 da Azul, ponto espera da... Posso ponto espera da 1-0, atrás do segundo voo. Sim, sou terceiro para decolagem, aguarde. Sim. O voo 927, prova a quantidade de cara pronto. Sim, seu voo 927, você instruções para ingresso no pátio 3. Gente, vamos até aqui, eu vou aguardando, até 3398. O senhor mantém a taxa Kilo, ok? Então 3398. A gente vai manter aquilo então. Na 3398, para sua informação, o 767 ele vai fazer o backtrack no pátio, ok? Não ingresse muito no pátio, 3. Sim, gente, tá 3398. Mantenha a posição, tá 3398. É, mantenha, tá 3398. 224, a senhora identificação, autorizada a chegada, manda, só para 4 mil pés, que é legal no 014. Para 4 mil pés, autorizada a chegada, manda. Autorizada a chegada, manda, para 4 mil pés, que é legal no 0907, no solo 0000, linha direita, agilizando. Chame só o número 219. Ok, Libra, direita, contato 219, então. Tá 3398, pátio 3, posição 06. Pátio 3 para o 06, tá 3398. Flow 1604, livre de decolagem da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 baixo. Livre de decolagem iniciou, 1-0-4. Flow 1607, congelo de aproximação, aguardando pista livre. 1076, congelo de aproximação, aguardando pista livre. Temos aeronave da companhia rolando na pista, o ajuste no 0-1-4. Guardando pista livre, gol 1076. Até ataque Quilo. Ok, via alfa até Quilo total. Trip 5216, livre acionamento de chame táxi. Trip 5216, livre acionar chame táxi. Trip 5216, está autorizado o push, entendido, e chama para o táxi? O pushback não é autorizado pelo solo, ok? A infraero coordena com o senhor, inicia, está livre o acionamento no pátio 3. O pushback coordenação com a equipe de solo, trip 5216. Tá mantendo posição então, o trip 5216. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. 1-6-04, decolado ao 02, chame controle em 1-9-18. 19-8, obrigado, boa noite. Queres autorizado o acionamento, o senhor já acionou o trip? Negativo, nós não estamos acionados, nós estamos acionados, vamos fazer o pushback de coordenação com a equipe de solo e executar o acionamento. Ah, ok, ciente, trip 5-2 no meio. 5-2 no meio. Você confirma, Controle, poderia coordenar com o centro Recife direto Fortaleza para o Gono 604, transportando órgãos? Gente, aguarde coordenação 604. Aqui na 6224, desço para 2 mil pés, autorizado a final ILS. Para 2 mil pés, autorizado ILS, 6224. Solo 35216, poderia confirmar se tem alguma aeronave no momento para ingressar na Taxiway Kilo? Afirmo, tem uma que está autorizada até a Taxiway Kilo. Então nós vamos ter que aguardar o pushback aqui, não tem como fazer o push, nós estamos na posição 1. Foi a equipe de solo que informou isso? Não, tem um avião atrás da gente, obviamente não há como fazer o push. Gente, o 352 no meio aguarde. Total 9907, ingresso no pátio 3, posição 03. Ok, seguindo então no táxi, o total 9907. Solo, Gona 076, boa noite, livrou. Boa noite, Alfa, mantém antes da Juliette, voo no 076. Alfa, antes da Juliette, voo no 076. Salvador. Salvador, boa noite, TRIP 5595. TRIP 5595, boa noite, pode ser aproximação, autorização para pouso, ajuste na 0194. Entre 5595. O 9287, decolada 05, chame controle em 1 no 9198. 198, boa, 9287. São 376, Fox Trote Zulu 376. Fox Zulu 376, obrigado. Marcha que treino de pouso. Marcha travando, autorizado pouso, TRIP 5595. Afirmativo, após a passagem da total, a retaguarda nós coordenaremos e vamos iniciar. Zona 37. TRIP 521B, estamos sensando a aeronave já passou, a retaguarda, nós vamos iniciar o push em coordenação com a equipe de sol. Ok, sente, TRIP 521 no meio. Do 4298-4R da TRIP na curta da 1-0. Afirmo. Após o pouso do mesmo, alinha e mantém cabeceira 1-0, com azul 4298. Sente, após o pouso do TR da TRIP, ele te alinha e mantém 1-0, 4298. Acho da Juliette, não, 076. 076. 076, Juliette, portão 02. Juliette 02, 076. Salvador, o TRIP 5216 está com 68 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando Recife para o táxi. Gente, TRIP 5216, pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 014. TRIP 5216 está autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia. E pode esperar da 1-0-2-118-95. Ajuste 1-0-94. Paulo Salvador, TRIP 5595. TRIP 5595, táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 01. Alfa, Quilo, Pátio 3, 5595. 298, vento 120 graus, 099, vive decolagem da 1-0. Vive decolagem com 0, 298, para 5. Cochonero 62, 24. Salvador, Cochonero 62, 24. 6224, boa noite, continua aproximação, aguardando pista livre, temos um Embraer da Azul, iniciando rolagem, um ajuste no 0-1-4. Chanel 6224. O 9287, chama em Recife, 251. 251, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o 35216 está próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. 35216, aguarde para ingresso na pista. 35216, mantendo posição. 6224, livre pouso 1-0, vento 120 graus, 08, nós. Livre pouso, Chanel 6224. O azul 4298, decolado 1-1, chame controle 1-9-8. 19-8. Visual com foco 100 da Avianca, na curtíssima da 1-0. Afirmo, visual com a aeronave na final da 1-0. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira 1-0, o trip 5216. 5216, após a passagem da aeronave na final, a linha e mantém na 1-0. Salvador, TAM 3305. Oi? O TAM 3305, solicita autorização Recife 330. Tente, Recife 330 aprovado, via para o 58. Decola pista 1-0, perfil de saída Pucajamo, Aracaju, curva esquerda, transponder 5025, controle Salvador 119.8. Recife aprovado 330 pela Luiz 58. Decordão 1-0, curva na esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. O transpondo 5025, controle 198, TAM 3305. TAM 3305, cotejamento correto, chame pronto. Tomara. P5216, vento 120 graus, 109, livre decolagem 10. P5216, autorizado decolar. Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, 124. Ativo 216, decolada 115, chame agora o controle em 119, destino 8, boa noite. Controle 198, boa noite, senhora. Flores, Salvador, muito boa noite, 5216. 216, boa noite, contato radar, voo 30, direto Conde. Está presente, voo direto Conde, obrigado, senhora. Azul 4298, chame Recife, 2685. 1-2685, 4298, está Solo 33305, posição 0612, para o pushback, acionamento está pronto. 3305, liberação na chama ataque. Chama na ataque, 3305. Salvador, boa noite, Conselho 2584, a informação. 2584, boa noite, a senhora lida em estação, autorizada a chegada Mari, dessa para 2110, que negar no 0 no 4. Mari, 2110, 14. Táxi 3305, nosso seu objetivo 148, 3 horas e 30, Natal, alternando. Tan 3305, pátio Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 014. Pátio Índia, até o ponto espera, vai chamar torno no 895. Visto, Tan 3178. Tan 3178, torre 1895. Boa noite. 0254, autorizado a final ILS. Autorizado ILS 2584, obrigado. Torre Salvador, boa noite. É o Tran 3178, passou Simbra, baixar travado. Tran 3178. Tran 3178, tráfego avançado, ajuste no 0 no 4, vento 1 no 0 graus, 08 nós, livre pouso não no 0, Tran 3178. 1 no 0 no 4, livre pouso não no 8, Tran 3178. 074. Gol no 074? Isso aí. Gol no 074, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge. Intercepta o pêndulo 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5024, controle 1-98. Pesado 360, conforme, decola no 0, curva direita da Euleda Bridge. 5024, 198, gol no 074. Firme a rota, gol no 074. Pêndulo 1-6. Ok, após conforme rota do plano, gol no 074. Obrigado. O 074, chame pronto. Aracaju aprovado nível 1-90, decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, Jamo, após direto. Transponder 5024, correção 5034, controle 1-19, décima 8. Boa noite. Puca, Jamo, direto, após 5034, décima 8. Correto, chame pronto, chame 6224. Importante, obrigado. Paulo, Salvador, boa noite, eu sou a 3178. Boa noite, a 3178, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Decolada 31, chame controle e 1-19, décima 8, bom viagem. 098, obrigado, boa noite, tá? 3305. Controle Salvador, boa noite, 3305 novamente, cruzando 1700, saída Pucajá, Maracaju. 305, boa noite, contato radar, ponto 330, saída Cuca. Invertida Cuca, livre acessão 330, tá 330 do centro. Motor de Força Aérea 2584, estava no lock. 02584, Torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Felipe 52 no meio. 2584 vai passar o externo, baixado e travado. Buscaria 2584, travão avistado, vento 1, 10 graus, 109, 2,10, 14, ligue pouso na 10. Ligue pouso na 10, 2584. Bravo Alfa Tango, boa noite, acione identificação. Foi na proa de SAP e reposto no dia de estudo. Proa de SAP. Autorizado, Duna. Bravo Alfa Tango, desce para 3, no pé, e negar no 0, no par. Patango X-Ray, the Bravo, clear the final last approach, report status, localize course. Clear the last X-Ray, 110, reporting on 100. Confirmando, o TAN 3178 é pré-remota? Posição 07 do pátio 3. Ah, tô sim, obrigado. E o Farnan também aqui? Confirme. E o 59 está descendo o tráfego do galeão. 5972, stand by 8, be clear. Puxa, estacionamento, bono 07482. 1074, livre acionamento, chame para o táxi. Paraguai 074. 120 graus, 099. Certo. Autorizado, backtrack. 502584, autorizado, backtrack, nos calos 36, reposto de xerife. O 59972 ground. able to fly our Nave? Negative. Not approved. Okay, Hill 597 through, ready to copy? Go ahead. Clear to destination, Sierra Bravo Golf Lima, flight level 320, via Peru East 50. Take off from runway 10, after departure, right turn, dial departure later, then new disposition. Call code 5033, departure control frequency 119.8. Q5972, read the best correct, check equipment, readability 1. Okay, confirm again. Readability 4, okay, thank you. Thank you. Área 254, considero pista livre, confirmo? Dia, pista passa tudo bem, obrigado, boa noite. Gente, boa noite, acarretando. Puxando em Recife, 2685. 12685, tá 3385, boa noite. Boa noite. Eu, pai, na entrada, eu vou ter que pegar essa parada de antes. Don Rio, pai, 972, request pushback and start up clear. 25972, clear to start up, come right to taxi. Sorry for taxi, 5972. Salvador Clearance, muito boa noite, Air Force 856. We are on position number 10, 10. Destination Lisboa, Lima Papa Papa Papa, and we have information system. Air Force 850, stand by ATC clearance. Very much. X-ray 41110. Change of Bravo Call Tower 118.95. Thank you so much for helping me. Salvador Tower, good evening, Papa Tango X-Ranger Bravo. Just trying to localizer for runway 10. Papa Tango X-Ranger Bravo, continue report to report the landing gear down in the Luxi. I have been sent to QNH 1014. X-Ranger Bravo. Vento 900, ponte espera, 064, obrigado, até mais. Botafogo, 074, ponte espera pronta, linha decola de imediato, se autorizado. Sente, o gol no 074, sente, então a linha decola de imediato da 10, vento 1-10 graus, 099. Atriz, 09 a 1 medida do céu. Positivo. Johnny, identificação, voo direto do 1, desça para o nível 093. Vento 90, direto do 10, vento 093. Stage above established on X-ray, runway 10, gear down locked. Roger, continue approach, report the extension runway indicated. We'll go, X-ray, your button. Tango X-ray, India Bravo, Indy 120 degrees, 08 knots, clear to land, runway 10. Tango Bravo, clear to land, runway 10. Confirme para o solo, clareza 1. T5972, request taxi clearance 2 on board, 3 hours and 20 minutes, alternative will be Guarulhos. Contato radar, 360, saída da El. Da El, 074, Roger.